Bem-vindos à minha festa! Cabo de botas! Botas, uma lenda! Quem nunca teme um combate? Você, você! Mas que também tem muita humildade? Você, você! Quem é o gato que arrisca a sorte? Você, você! E que nunca teme a morte! Você, você! Quem é o herói mais destemido? Quem é o herói mais destemido? Você, você, do perigo ele nunca fugiu. Você.